Prisão 91, decolado ao Zuno 4, controle 1, 9, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Obrigado pela informação. Confio, o senhor tá na mic agora, na posição? Tá. Vai manter posição na Quebec agora, Doc. Azul 4033, pronto, ponto espera 10. 4033 autorizado, ingresso e decolagem pistão no 0030 graus, 629. Autorizado alinhar e decolar pista 10, azul 4033. 313, reportaremos estabilizado, 3216. Autorizado ingresso também para o azul 4076, 2013, reporte estabilizado, azul. Autorizado, vai chamar estabilizado, azul. Positivo, estacionar a frequência livre até a próxima decolagem, seu solo Zuno 5, que é o Quebec CA. Papá, Charlie Mac, autorizado, cruzando o 7 para o 45. Estabilizado, azul 4076. 76, corre 118.62. 18.6, bom domingo. Bom domingo. Azul 4033, decolado azul no meio, controle 19.8, bom voo. Bom, 9.9.8, azul 4033. Salvador, bom dia, azul 4076. Bom dia, azul 4076, reporte baixado travado, vento 040 graus, 612 nós, ajuste 10 no 3, 613. Vai chamar. Mantenha a saída da El, sobe 160, 4033. Da El, sobe 160, azul 4033. Carne embaixo travado, 4076. 76 livre pouso, 030 graus, 629. Livre pouso, 4076. Estabilizado, 3216. Chama a torre 118-612 a 3216. 18612, boa. Boa. Solo 21, 21 decimal 9, para continuar o ataque. 21-9, mano. Uno, 19, decimal 8, acima 0160. Adicionar táxi torre 1862, Vitor e Odilete. Mano meia. Meia, boa tarde. Táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, 4076. Uso no 03216. One, ILS X-ray. Okay, November 7898, Papa. Maintain flight level 100. Eight nine eight, Papa. We have your conditions to fly direct to Coral. Coral, Charlie Oscar Romeo Alpha Lima. Nine-eight Papa, heading 130, heading 230, have conditions? Okay, maintain heading 230 to Coral position, Coral position. Viúno, chama agora Recife 251. Centro 251, tá 3191. Azul 4033, chama agora Recife no 251. Olha 251, azul 4033. Firma aeronave. Confirmando o pátio, mas que tá tudo certo. 3216, solo os 24, no 21, decimal 9, eu liberar. 219, então 3216, muito grato. Curva à direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, só tá fora da barra, após. Está autorizado 055 para Paulo Afonso. Aciona 5526, controle 1 no 9.8. Solo Salvador, 3216, livrou a principal, não sei se você está. 3216, livre táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, está 3216. Alfa Sierra, copiou? Então tá livre, vai prosseguir então. Corredor forte, com curva esquerda, o Mike Delta Sierra. E restrito um no meu pé até buraquinho. Centro do cotejamento, nível 055, Paulo Afonso, aciona 5526, Mike Delta Sierra. Autonomia, Michael Tchau. Sim, uma pessoa a bordo e autonomia, Mike Tchau. Acionamento táxi 2-18612, Mike Tchau. Mensagem 41 no protocolo. 340 Guarulhos, está autorizado. Via Peruíche 50 da cola pistão 0, curva direita. Saída da Aeole da Pós Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5534. Porta para o último, 741. Vitorinha Juliette, chame pronto para ingresso pistão 7. Se chama TOI 1-8-6-12, o Max da Silva. Livre ingresso de decolagem, pistão no 7, 050 graus, 4 nós, Vitorino e Juliette. Livre acionamento Semtex. Autorizado, inicial táxi, informe para ingresso pistão 7, Mike Delta Sierra. Decolar 229, controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, bom voo. Controle em Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na pista. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, mantenha mil pés no corredor Axé, reportando fora da barra. Mil pés no corredor Axé, reportando fora da barra, Vitorinha Juliette. Exato. Obrigado, ingresso familiar e pronto para decolagem. Mike Delta Sierra. Uma ilha de maré, é o setor que se encontra, e distância? Entendi, então, setor sul, litoral sul, o Oscar Bravo, no passo 3, decola pista no zero, curva direita, prossegue, litoral sul, 500 pés, controle 119.8, aciona 0133. Vai coordenar com a torre para o cruzamento do campo direto rotatório, 500 pés, confirma a pessoa a bordo. Reporta para acionamento. Táxi, eu acho que eu boa tarde no 754, desce para 2000, com 1013. Tá livre de decolagem, vento 060 graus, 6129. Livre acionamento, eu chamo pronto para iniciar táxi e decolagem, Romeu Oscar Bravo. Serra decolado aos 3-4, curva à esquerda para o cruzamento do campo, Mike Delta Serra. Mike Delta Serra, iniciar a curva à esquerda para cruzamento e proa de buraquinho. Mica Bravo livre iniciar táxi, informe ponto ideal para iniciar a decolagem. E comprou da rotatória. Fiquem direto. Serra aciona o transponder 5526, 5526 no transponder e chama o controle 199.8, Mike Delta Sierra. Transponder 5526, após controle 119.8. Autorizado, o Romeu Oscar Bravo, vento 040 graus, 6 dúzias de nós. Bravo. Salvador é o Papatango, Mike Delta Serra. Papatango Mike Delta Serra. Delta Serra, o número 10 inicialmente no corredor forte. Qual foi o ideal para Paulo Afonso? Controle Salvador é o Papatango Mike Delta Serra. Prossiga Mike Delta Serra. Mike Delta Serra, decolado Salvador para Paulo Afonso. Está mantendo 1000 pés com proa de buraquinho. Peso 17, decola pistão 0, curva direita, sai da gole, transição fita, controle 119.8, acena 5520. Direto Paulo Afonso. Professor Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Romeu Cabral, prossiga. Decolou Salvador, vai com proa de Ilha de Maré, vai mantendo 500 pés, uma bota. Ciente, mas propouso. Agora. Reporta 20 milhas fora, Romeu Cabral. 20 milhas fora, Bravo. É. Exato, pushback sinal, reporta táxi, 6741. Exato, chama táxi, 4 horas. Porta descida, Vitor Índia Juliette. Tarde 3804, desce via chegada Mari para 3.000 pés, 2013. Mike Lima e a Torre Salvador, prossiga. No 21.9. O 4 desce até 5.000, desce 5.000 até passar Itapa, após autorizado 2.000 pés, 2013, autorizado LS, reporte estabilizado final 754. Boa paz, Charlie, Mike Lima, confirmando o passe que se encontra. que chamou e o quatro que responde. E agora, confirma o pato que se encontra, o Mike Charlie Lima. Cogendo Charlie, Mike Lima. Charlie Mike Lima, confirma com o recebe solo. Confirma o pato que se encontra. Gente, 400 para Sierra Bravo, Bravo Hotel. Charlie Mike Lima. Autorizado, via Upper Whisk 58, decola a pista no 7, curva direita, saída da El Leda, após voa sagaz. Controle 199, decimal 8, aciona 5553, Charlie Mike Lima. Após Leda, voa sagaz, confirma pessoas a bordo, autonomia, o Charlie McLean. Bono 941, redução para 210 mais, desce para 2000, 1013, é autorizado, Elias. Bono 941. 210 mais, desce para 2000, 1013, gol, 941. Mike Delta Serra, informe estimado para pouso, Mike Delta Serra. O Web 67 padrão, autorizado táxi via Indy Alpha, ponte para a torre, 1862, que ligar no 1013. 1013, Indy Alpha, para o lado, 1862, 1863, perdão, 67 padrão.